controle Salvador, boa tarde, azul 4065, passa 1500 na Delta. Azul 4065 ao controle, contato radar. 065. Boa tarde, Oceania 6314. 6314, boa tarde. Para Petrolina 340, agora está em cópia. Aguardando 4, aprovado. Saída, por gentileza. Momo. Pode levar um garoto. No 4, Petrolina 340, pronto? Afirmo. Petrolina 3340, via Upezulu 20, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock, controle 1208, acione 5462. Corre 1895. 1895, sobrou 0700, boa tarde. Decola da 510, primeira curva esquerda, 128, decimal, 120, decimal 8 e 5462, transponder. Minha 3 no 4, procedimento correto, pós-plano para posicionamento. Vou parar. 35241, está pronto para pushback e acionamento. Parte 3, está livre, pós-taxi, 35241. Vou entrar para o taxi, 5241. É 98, afirmativo. Salvador, ajuste agora 1-0, 1-1, desça para 8 mil na chegada bom. 5627 da trip ali, decola 5 autorizado. Afirma 5627. Sim, então a princípio está autorizado ali, manter algumas instruções. Guarda. Encontrei embaixado travado, bom, 075. Sim, 1-075, continua a aproximação, aguarda um pista livre. Guardando 075. Passaria 2231 no solo 03, utilizando livre à direita, chama solo em 121 no décimo 9. Trip 5627, autorizada decolagem, pista no 0, vento 1-0 graus, 1-1-2. Decolagem no 0-5627. Passaria do 2231 no livro. 231, chama a sala em 121, decimal 9. 219. Salvador, passaria 2231, na sua escuta, boa tarde. 231, boa tarde, o táxi avião, Alfa Juliette, para remoto no 4. Alfa Juliette, no 4. Controle, ajuste agora 10, 11, desça para 9 mil na chegada bom. Vento 1-0 graus, 1-1-2. Livre pouso, bom, 075. Receptor localizador, artista visto, tem 3192. Ciente 3192, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Corrida na liberal, passa através de Paris agora. Ciente, está autorizado o ingresso no corredor Interlagos. Chame na rota. Ou 925, aproxima-se de Alagoinhas, desça para 5 mil. Para 5 mil, 925, Alagoinhas. Salvador Departure Control, 3P5627. Repeat, 5627 control, radar contact, over. Just passing 1,700 feet. Roger. Com aproximação, aguardando pista livre. Pista livre. Fugou 1075, sola 06, livre direita, se chame sola em 121, deixa 19. Direita 219, gol 1075. Salvador, muito boa tarde. Eu vou no 075. 075, táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa, Juliette, 075. 0. 5 milhas. Quem solicitou? Bono 7. Positivo, livre. 11. Bono 0, 19. Azul 4065, chame Recife 125. Recife 125, não. 4065. Eu não tenho aqui, pode fazer de bolagem imediata, pode fechar. 5241, mantenha o ponto de espera 10. Mantenha, 5241. Tipo, desça para 6000. 6000, no 7. Chame a torre 11895, Índia da Lebera Alfa. Torre 11895, Índia da Lebera Alfa. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia da Lebera Alfa, na toda rotatória visual com campo. Índia da Lebera Alfa, reporta 3 milhas na final 17. Na primeira alfa, reportar 3 milhas na final da 17. 08, cara. Azul 6918, está autorizado a aproximação ILE. Obrigado pelo atendimento, meu amigo. Confirme? Vai aguardar os mais para início do push, 4118. Gol 1925, 30 milhas, desça para 2 mil pés, sem restrições. Para 2 mil pés, gol 19. E cabeceira no 0. Alinha mantém no 0, 5241. 4118, porém que equipe de solo que vaza a passagem da aeronave da Gol, a sua taguada que vai parquear no 8, está livre para o Gepostax. A passagem na retaguarda da aeronave da Gol está livre para o estacionamento. Ela vai parquear no 08, ao sua direita. Após o parqueamento da mesma, está livre para o push, ok? 4118. Ok, após o parqueamento do Gol, está livre para o estacionamento. 4418. Solo Salvador, boa tarde, está 3192, livre 10. 3192, táxi via Alfa, reporte antes do táxi via Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3192. Uber Alfa, Tenerife Pouso, pista 17, 110 graus, 11 noite. Gente, livre pouso na 17, o Ingenão Liberal. Sala 3192, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, sala 3192. 5241. Controle Salvador, Tripe 5241. Tripe 5241, controle Salvador, contato radar. Ciente 5241. Romeu Oscar Bravo, está retornando de Muniz Ferreira. Positivo, Romeu Oscar Bravo, ajuste 1-0, 1-1. Azul 6918 em aproximação, checa o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, tá já. É. O 6918, final, 1-0. Ok, entendi, autorizado X-Ray 1-0, 1-9-5. Está autorizado a aproximação ILS, gol 1-9-5. Estimativo 1-9-5, ILS. O 1755 sem restrições até 2000. Até 2000 sem restrições, 1755. Livre pouso 6998. Táxi via parte principal em Jay Alpha, no ponto de espera do 1-0, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5, QNH 1-0, 1-1, boa viagem. departure 3567. 3567, control. Request as a final, the flight level 110. You are clear. 110, clear, thank you. Gol 1755, eu preciso que o senhor cheque o NDB 220, Simbra. Ei, checando. Está recebendo o GR, aliás, o NDB 1755. Ah, ok, muito grato. Nada. Agiliza Manobra, Salima, tem preparando sua colagem, que a pista foi liberada. Fala do bombeiro de Suanchi. Corre, Salvador, bom dia, boa tarde, gol no 925. 925, boa, número 2, ajuste, Salvador, 1-0-1-1, continue aguardando pista livre. Ok, 0-1-1-1-1-925 na sua escuta. Anotei, November Yank Mike. Solo 918, solo aos 18, agiliza a direita, solo 1219. Resumando. 4118, decolagem autorizada, uma centena, 10 nós. Livre decolagem, sistema 0, 4118. 700, agora distante, copo. Boa, no 755, agradeço, livre e aliança. 700, no 755. Azul 6908, táxi via Alfa, reporte 6 da Taxi Juliette. Alfa, reporte 6 da Taxi Juliette. Azul 399, São Paulo, 360, pronto? Sua escuta, prossiga. Ao bloquear a Simbra, o senhor recebeu o marcador externo? Afirmativo. O Simbra 220 recebeu sim. Excelente, obrigado. Ok. 0, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge. Controle 1208, acione 5473. 0, acertei no 129, ajuste no 013. Ok, uma centena com 12 nós, 1013 agora. 1-0-1-1 na correção. Ah, positivo. Obrigado, 95. Azul 4-1-1-8, decolado aos 2-0, controle 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0-8, azul 4-1-1-8. 399, poderia cotejar novamente o nível de voo e o transporte que foi ininteligível? Autorizado 360, São Paulo, Bombonha, Upper de Bombonha, Procedimento correto, resposta plano para pressionamento 399. Caramba. 698, autorizado ingresso na Juliette para o portão 07. 07, 699. Então 3217 com fins 360, pronto? Para confins autorizado 360, via Upzulu 16, após conforme rota, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge, controle 1208, acione 5472. Desmocete, procedimento correto, pós plano para pressionamento. Do 125, Salas 21, direita, Sola em 121, décima 9. Salas 1, Sola 9. Meu, Oscar Bravo, final para pouso, frequência livre. 755, ciente, ajuste no 011, vento 100 graus, 109, coisa autorizada na pista no 0. Ciente, não, 755. Bilhete. Alfa, adiante, espera na fase bilhete, com 3985. Positivo, Bravo Kilo Whisky. Azul 698, mantenha a posição agora, distante para ingresso no pátio principal. Solo, passarelo 2231, boa tarde, atualização barreira de cobertura. Passarelo 2231, aguarde cópia. Azul 6918, autorizado ingresso no baixo principal para o portão 03. Ah, 2231 para Sierra Novembro Bravo Romeu no 80, pronto? Sierra Novembro Bravo Romeu, autorizado 180, decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, após o Ivatap, depois conforme rota, decola da 10, controle 120 decimal 8 e acione 5501. Ok, autorizado 180, curva esquerda, faz decolagem na Momo, Ivatap, depois conforme rota, 2231, com o procedimento correto, pós-pronto para o Solo Salvador, acione 6314, portão 5, pushback, acionamento. 6314, aguarde 3 para o início do pushback. Mantém posição, 6314. Fundo 925, autorizado ingresso na Juliette para o portão 01. 01, 925. Ané 6314, vou observar a passagem da aeronave da Goa, sua retaguarda, que vai parquear para o 501, após a passagem da mesma, está autorizado o pushback e após táxi. E observará o tráfego da Goa para o 01. Após o mesmo, está autorizado o pushback e acionamento, 6314, o chanel. Poderia confirmar? Aeronave fora do controle. No 755, Solas 25, direita, 219. 219, no 755. Cia, chame Paripe, esquilo do Lu. Que Luiz, que cancele a instrução anterior e prossiga para a final da pista 17, Bravo Que Luiz. Alô, boa noite, 755, livrou? No 755, vai taxiar via Alfa, reportar antes do taxi Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, no 755. Felipe, 5241, chame Recife, 1288. Salvador, é o 4118 voltando, poderia repetir a frequência? Positivo, capitão. 1251. 1251, obrigado. Vai manter a posição de 3 Juliette e aguardar a autorização para ingressar no pátio principal. Sede material no site 55. Salve Salvador, agora no 077, boa tarde. Formação November. 077, November, Galeão 360, aguarde cópia. Vaga. Aqui é na 63, no 4, está pronto para o site. Nós temos 94 a bordo, 3 horas e 24, Salvador. 63 no 4, autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre, 1-8, decimal 95, QNH 1-0, Nuno, boa viagem. Repátio, Índia, ponto de espera 1-0, 4-8-2-95, e 11, ajuste para o CNR, a 3 no 4, muito obrigado. Bando 755, vai observar o táxi da aeronave da CNE, após vai ingressar na Juliette para o portão 09. Para 09, portão 09, 0755. Gol no 077, Galeão 360, ponto cópia? Prossiga. Para o Galeão, autorizado 360, via UP Zulu 1-0, após conforme rota do plano. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge, controle 1-208, acione 5477. Sergio Galeão, 360, UP Zulu 10. Decola da 10, curva direita da El Leda, Boa Bridge, 208-5477, o 077. 077, planejamento correto, forte plano para o estacionamento. Vai chamar. Chega lá, prossiga. Verificando aqui o sistema, não chegou aqui pra gente ainda, foi feito para os 35, foi? Se tiver condições para voar direto para Paripe, está autorizado. Bloqueio no sistema, estão verificando. Agora, assim que aparecer, eu chamo o senhor para cópia. Já tinha papá, poderia informar onde você apresentou o plano? Papá, na escuta? Sente, agora instante.